Faz frio na avenida e não sei chorar como as crianças. Os olhos dos sem-abrigo não me fitam, nem as suas sombras, nem as suas vozes me acompanham. Vejo-os cobertos de branco, dilacerando a carne das montanhas. Debaixo das suas vestes, encontro milhares de cicatrizes recentes que são muito mais antigas. Violinos alvos de silêncio onde a luz cega. E regressam como passados barcos cruzando a ira dos mares gelados. Cobertores de água numa só noite crescem como Alpes de neve para o inverno. Faz frio glacial. Faz frio na avenida. Invoco todos os nomes. Peço para todos os malditos uma serenidade impensável. Para todos os anestesiados, uma água viva de fogo gelada no coração. Faz frio na avenida, como as lágrimas, rosa e azul, de Renoir. Lembram a dor entre o inverno e o verão. A paz serena para aqueles que são crianças. A paz brava para aqueles que vivem entre pássaros sitiados por margens. A paz revolucionária para aqueles que trazem os braços adormecidos. A paz para a luz de um inseto que pousa no século em tecnologias novas. A paz por detrás dos nomes para denunciar as palavras podres. A poesia é um clamor. Mozart morreu sozinho. Era um sem-abrigo com o seu cão.